Fui testemunha de um fato ocorrido, do choro de uma mãe que não passou despercebido. Para aquela mãe, um filho amado e abençoado, para a sociedade só mais um desnorteado. Já tava pichado e mal falado na quebrada, vivia na farinha, ele já não tinha nada. Eu vi quando correu e sentou lá na esquina, três malucos enquadraram e já fizeram a rodinha. Muita discussão, não tiveram compaixão. O diabo dava as cartas e comandava a confusão. Foi então que um doidão mirou e fuzilou. Saíram devagar e o corpo ali ficou, dando risada, um cheiro de vingança. Chorando por uma mãe, não consegue ver saída. Se eu perder o meu amado, perco junto minha vida. E a mãe chora, diz que agonia. Hoje sem dormir e você não correria. E a mãe chora, diz que agonia. Hoje sem dormir e você na correria. E a mãe chora, diz que agonia. Hoje sem dormir e você na correria. E a mãe chora, diz que agonia. Hoje sem dormir e você na correria. O que aconteceu? Por que o meu pequeno? Pra que tanta maldade? Pra que tanto veneno? Ela começa a recordar Trudão. Uma hora antes, o batido no portão. Mãe, pode crer, vou ali, não vou demorar. Hoje vou no culto e minha vida vai mudar. Um monte de promessa de humano, vida louca. Promessa de mudança, pedi conta lá na boca. Foi pra esquina despedir dos malucos da quebrada. Então cresceu a inveja no coração dos camaradas. Pra entrar é fácil, mas pra sair é complicado. Foi então que executaram o que já tava planejado. Muita discussão, tempestade em copo d'água. Foi então que Satanás dava risada sem olhar pra trás. Distanciaram do rapaz, tomados pela inveja, capataz de Satanás. E a mãe chora, diz que agonia. Noite sem dormir e você na correria. E a mãe chora, diz que agonia. Noite sem dormir e você na correria. E a mãe chora, diz que agonia. Noite sem dormir e você na correria. E a mãe chora, diz que agonia. Noite sem dormir e você na correria. Chegando no local, o desespero era total. É mal, pensando pro filho, num leito de hospital. Não tenho muito, mas ele é tudo que tenho, doutor. Ela gritava, me ajuda, por favor. Calma, senhora, não chegou a ser fatal. Condenado a uma cadeira, mas não é o seu final. E a mãe chora, chora, fica em silêncio. Do filho vem a dor, mas vem da mãe. O sofrimento é complicado, é difícil relatar. Altas correria e agora não consegue levantar de madrugada. Rolou uma visita, ela agradece a Deus pelo fôlego de vida. Foi pro leito de joelho, fez a última oração descalço e sem comer. Do joelho foi pro chão e adormeceu. Só que esqueceu de acordar, chegava ao fim o sofrimento e com Deus ela foi morar. Minha mãe chora, diz que agonia. Hoje sem dormir e você na correria. E a mãe chora, diz que agonia. Noite sem dormir e você na correria. E a mãe chora, diz que agonia. Noite sem dormir e você na correria. E a mãe chora, diz que agonia. Noite sem dormir, você na correria.